Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Andrei, meu amigo Andrei, você que vem lá do Mundo Freak, por aliás, bem-vindo de volta aqui ao nosso papo, né? Nosso... Opa, valeu. Eu tenho que perguntar pra você, sobre, eu vou pegar aí a sua temática mesmo, então, do seu site, eu vou perguntar assim, qual que foi o filme mais freak que você assistiu na vida? Aquele que você assistiu e falou assim, meu Deus, o que, que é isso? Assim, o que tá acontecendo? Onde estou? Que ano estou? E o que eu acabo de ver aqui na televisão, ou no cinema, que seja. Cara, isso é uma excelente pergunta, principalmente porque desse jeito eu não faço a mínima ideia. Mas, cara, é interessante porque muito da temática que eu gosto, principalmente relacionada ao horror, quando a gente tem algo que não é explicável, se é que eu posso falar desse jeito. Então, geralmente, eu gosto bastante de filmes de monstro, né? Por favor, menos aqueles do Sci-Fi Channel, tipo Metal Shark versus Giant Octopus ou essas coisas assim, mas eu gosto dos filmes clássicos de monstro. Cara, eu acho que eu vou ser bem sincero com você, e provavelmente vão me apedrejar, mas é que eu sou um pouco mais novo, então, por exemplo, eu não peguei o primeiro Alien na época dele, né? Eu fui ver o primeiro Alien depois. E um filme que eu assisti, que foi o primeiro Alien que eu assisti quando eu era criança, e aí as pessoas vão me julgar muito, foi o Alien 4, cara. E quando tem que começar de algum lugar, né? Eu acho que você deve ter se sentido meio estranho, assim. Ou você já tinha, digamos assim, você sabia o que era o Alien? Então, eu era criança e eu nunca tinha visto uma referência de Alien, né? E, cara, quando você para pensar no que é o Alien, né? Em toda aquela loucurada toda, eu acho que foi esse o momento em que eu fiquei, caraca, é sério que não que possa existir em um sentido que seja real, mas do tipo, pode-se mostrar essas coisas? A gente pode viver em um mesmo mundo em que eu estou vendo essas barbaridades todas, aquelas gosmeiras todas, né? Tinha, né, os aliens, né? A alien rainha, tinha, né, aquele bebê escroto que todo mundo odeia no final do Alien, né? Tinha Ripley, clone. É claro que na época não assimilei muita coisa também pelo fato de eu ser uma criança. Mas eu acho que esse talvez tenha sido o primeiro filme de horror mesmo, desculpa aí, gente, que me impactou relacionado a isso, né? Eu acho que caraca, o que é isso que eu tô vendo, né? Mas é claro que, assim, dentre toda essa jornada aí que a gente vai assistindo de coisas, tem diversos outros. O filme, por exemplo, que a gente vai falar hoje, quando eu assisti, eu lembro de ter assistido ele também quando criança no cinema em casa, mas, assim, aqueles trechos. Então, eu tinha muito fresco na memória aquelas cenas bem gore, assim, por exemplo, sem querer matar a pauta, mas quando o cara tá com desfibrilador, tenta reviver o outro cara, aí na barriga nasce uma boca e decepa ali as mãos do cara que tava tentando reviver o outro, né? E esse filme me conquistou de uma maneira que depois, um pouco mais adolescente, quando fui realmente descobrir, assistir esse filme, cara, é excelente. E isso bateu também muito com um gosto que eu tenho bem peculiar, estranho, mas que tá se tornando moda hoje em dia, que é o da literatura do Lovecraft. E tanto Alien quanto o The Thing, né, o Enigma do Outro Mundo, ele é muito Lovecraft, cara. Tudo bem que ele tem uns lances até meio expositivos demais e tal, mas eles têm uns elementos muito característicos que não necessariamente tenham nascido do próprio Lovecraft ou tenha sido baseado, mas com certeza o Lovecraft foi um dos primeiros que começou a abordar isso no quesito entretenimento, né? É interessante ter falado isso do Lovecraft, que ele é tão difícil de ser compreendido, até pra quem acho que é curioso, assim, do cinema de horror mesmo, ou até mesmo conhecido, que não existe um filme propriamente das histórias dele, né? É tudo baseado no Lovecraft. Você vê isso, você fala, é Lovecraftiano, mas, assim, a adaptação de contos dele pra cinema, pra série, é uma coisa muito difícil. Você vê alguns filmes que fizeram isso, tá, beleza, mas eles não são bons, são no máximo medianos. eles pecam, principalmente por causa dessa questão da exposição. O que eu realmente entendo, porque o cinema, ele como uma mídia de massa, claro que a literatura também é, mas o Lovecraft, como pulp, né, literatura pulp, era algo bem mais underground. Sem falar que, né, década de 20 e 30, era muita experimentação ainda sobre isso que se estava falando. Mas, por exemplo, o cinema, ele não consegue lidar muito bem com o fato de você não mostrar o monstro, por exemplo. Você necessariamente vai ter que mostrar em alguma hora do filme, mais cedo ou mais tarde. Os melhores filmes a gente fala que pelo menos, sei lá, no mínimo, o cara mostrando no final já pode ser considerado uma vitória, porque tem outros que vai, é o rabo do monstro na tua cara o filme inteiro, né? Que tu até cansa de ver aquele negócio. E quando você acaba descobrindo o que é, né? E assim, não que os efeitos sejam ruins, não necessariamente com isso, mas quando, só do fato de você expor o monstro, você já tá dando a ele um aspecto de real, o que tira completamente essa coisa do imaginário, do mistério, do terror mesmo, do horror, daquilo de que você não sabe o que tem lá no escuro, né? Eu acho que, pelo menos, todo mundo já passou por isso, principalmente quando é criança, essa questão do medo do escuro, né? Às vezes, muito provavelmente, não tem nada embaixo da tua cama, mas, cara, tu não vai meter a mão lá nem ferrando, né? Vai que, né? Não sei. E talvez isso seja até um aspecto bem primitivo do ser humano, que eu acho bacana. Então, esses filmes que mexem um pouco com isso são muito legais. Assim, eu gosto pra caramba. Eu, se fosse falar de deixar uma sugestão, eu gosto bastante de filmes de terror, de filmes de monstro. Me diverti horrores com isso quando eu estava crescendo. Mas se eu fosse deixar uma sugestão, eu diria pra vocês, e pra você, Andrei, pra você, que todo mundo que estiver ouvindo, procure um filme japonês chamado Audição, que é dirigido pelo Takashi Miike. Olha! Esse é um filme perturbador e sem monstro nem nada, mas é perigoso, inclusive, assim, você assistir um filme com alguém, com um namorado, assim, pra dar ideia, vai. Sim, sim. Cara, japonês. Aí eu tenho que confessar que, apesar de eu gostar muito da produção de entretenimento do Japão, filmes japoneses em si, live actions, eu peco bastante. Tenho que assistir muita coisa ainda, tenho que conhecer melhor Kurosawa. Tem muita coisa meio doida também do Japão, uns live actions bem louco, aquele do Uzumaki, né, que é daquele autor de mangá que é conhecido como o Rei Lá, o deus do mangá de horror do Japão. Quer dizer, mangá que não seja do Japão também é meio redundante. Tem uns Tokyo Gore Policy que eu preciso assistir. Realmente, mas vou anotar, dica anotada, cara. Curti a ideia. Pois é, só pra ter uma ideia básica, assim, tem uma hora que agulhas aparecem penetradas nos globos oculares, assim, e é uma coisa que nunca me sai da minha cabeça. Só pra ter uma ideia aí, só pra dar um aperitivo. Ah, valeu. Tá certo, então vamos lá. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre. Aqui é o Andrei Fernandes. E bem-vindos ao TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Bom, meus amigos, estamos aqui voltando ao ano de 1982, que nós já comentamos algumas vezes, pra falar de outro filme de terror. Eu realmente tô numa vibe, assim, de falar de filmes horríveis, terríveis, aí, nesses últimos meses. Desculpe, eu vou tentar fazer um filme um pouquinho mais leve da próxima vez, mas como eu tô comemorando também os 4 anos do site, essa foi uma das primeiras críticas que eu escrevi. E, de novo, como eu tinha comentado no podcast anterior sobre Anticristo, eu na verdade não era um bom escritor. aquela coisa, a gente vai levando algum tempo pra fazer isso, mas hoje a gente vai falar de meus filmes de ficção científica / terror favoritos, e também favoritos aqui do nosso convidado, o Andrei. Hoje é a hora de a gente falar de O Enigma do Outro Mundo, The Thing, de 1982, do nosso querido John Carpenter. Olha, é isso aí. Mas antes, Andrei, você já participou aqui alguma vez, lá no TigreCast sobre Casos Fantasmas, mas... Exato. Nesse meio tempo, pode se reintroduz aí aos nossos ouvintes aí sobre quem é você, pra onde vai e tudo mais. Pra onde eu vou, cara? Pra onde eu vou, acho que é um mistério que nem eu vou conseguir responder. Aqui é o Andrei, né? Eu sou designer, escritor, ilustrador, podcaster, misântropo, eu sou tudo isso e muito mais. E vocês acompanham meu trabalho lá no mundofreak.com.br. E também, Thiago, quando que sai esse podcast, esse episódio? Vai sair no dia, já te falo aqui, no dia 26. No dia 26 ainda dá tempo, caso alguém estiver escutando. Eu vou pedir até pro Thiago deixar colocar um link ele quiser. É o livro que eu tô lançando, vou lançar de maneira independente. Eu tô pedindo apoio para vocês pelo Catarse, né? É, e dê uma olhada lá na página, acho que vocês vão curtir muito a sinopse, falar sobre demônios, bruxas, fantasmas e pessoas esquisitas, né? Coisa que a gente vai falar bastante aqui nesse episódio, apesar de não ter demônio, mas tem alienígena que dá quase no mesmo, né? Só faltou falar o nome do livro. Que é o Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. Tá. Que eu já garanti minha cópia, só pra dizer, certo? Opa, isso, olha aí, os brod. É isso aí. Então, André, muito obrigado por você estar participando aqui. E um dos motivos que eu te chamei é porque eu fiz uma pequena pesquisa lá no grupo de podcasts e você já chegou falando, não, é um dos meus filmes preferidos. Então, como é que é essa história aí, de relação de você e a coisa? No caso, a coisa, porque é o título original. Sim. É, eu acho que é muito... Quem cresceu nos anos 80, né, deve ter até sentido mais do que eu. Mas eu, como criança dos anos 90, com TV aberta à minha disposição... Só pra cinema abrir um paralelo, casa... que ano você nasceu? É, vamos tentar manter isso em segredinho. Tá bom. Vamos tentar manter isso em segredinho, né, porque, né, não... tem pessoal que... Afinal, quando você for um ator famoso, né, vai ser uma das perguntas, né, ali, né? Exato, vamos manter o mistério. Mas eu sou uma criança dos anos 90 e eu cresci muito com filmes da Sessão da Tarde, cinema em casa, e, cara, assim, eram filmes que, desde a década de 60, passavam, né, nas tardes do SBT, da Globo, sei lá do que canal de TV aberta, né? E muitos desses filmes, eu vou falar aqui a palavra trash, mas não de maneira pejorativa, né? Mas esses filmes que hoje não passariam mais, sei lá, de maneira, vamos dizer, acho que o pessoal não considera mais saudável ver mãos decepadas em pleno 3 horas da tarde, né? Ou peitinhos de... Mas eu cresci muito nessa época. E o The Thing, né? Eu tô falando com essa pronúncia meio inglês, meio babaca, né? Ou The Thing, pra quem conhece, ou Enigma do Outro Mundo, que por ele ter esses elementos Lovecraftianos e ter também muito dessa coisa do efeito prático, né? Do efeito especial, mas do efeito prático, não digital, e também ser muito bom nisso, cara, um dos meus filmes preferidos, de verdade, assim. E eu gosto de também, assim, não deixe em nada, roteiro não deixa em nada na mão, né? Aquele tipo de filme que é só... O gore, que é só o horror em si, não, o próprio discussão psicológica dele, discussão moral sobre o que é isso que estamos lidando, né, essa questão de confiança uns dos outros, cara, apesar dele ter um ritmo um pouquinho mais lento, ele ainda é muito bom e é muito legal, cara, sou muito fã, de verdade. Isso aí, eu também, eu gostei, assim, John Carpenter é um diretor que acaba chamando a atenção da gente. Como eu já tinha falado um pouquinho lá no começo, nós já falamos de dois filmes de 82 aqui. O Rambo, Programado para Matar, do Tigre Cast 96, e o Blade Runner, que é o número 34. Aliás, esse filme estreou no mesmo dia nos Estados Unidos. Os dois competiram e só foram fazer sucesso muito depois. Porque, na verdade, o Inimigo do Outro Mundo, ele custou uma grana razoável e, infelizmente, só foi chamar a atenção do público mesmo quando chegou aí, depois boca a boca no cinema, teve seus problemas financeiros. Sim, sim. Assim, é que é interessante porque esse ponto, porque esse foi dirigido, né, pelo John Carpenter, que já não era um cara desconhecido na época, e ele já estava vindo já de outros dois filmes que tinham feito muito sucesso, né? O primeiro deles foi o Halloween, né? Sim, se não me engano, 78. Pelo Halloween. Né? E teve outro filme também que ele teve, que agora não lembro, que também foi muito bom sucesso de bilheteria. Então, assim, eu pensando na Fuga de Nova York, em 81. Provavelmente. E quando a gente coloca isso em comparação, a gente pode até, sei lá, eu me pergunto se realmente foi um fracasso no sentido de, será que o estúdio perdeu dinheiro ou ele não ganhou dinheiro suficiente quanto as outras obras do John Carpenter, né? E assim, o próprio filme, né, esse filme que a gente vai falar aqui hoje, ele tem uma proposta bem menos... Vamos colocar assim, massa velho, né? Ele é bem menos pipocão e muito mais aquela coisa, como eu falei anteriormente, né? Psicológica mesmo. Então requer um pouco ali do espectador um pouco mais de, sei lá, não é você desligar o cérebro e acompanhar. Não, se você fizer isso, provavelmente você pode até acabar não gostando, né? Mas você tem que embarcar naquela situação. Então, por ser um filme de mais gênero, né? Uma coisa relacionada a isso, eu acredito que não tenha feito tanto dinheiro. Realmente, ele foi bastante cultuado na época quando saiu, né? Em home video, isso temos certeza. só pra ter uma comparação um pouco básica, o filme custou 10 milhões de dólares, que é até um pouco mais expressivo do que os filmes da época. Até os próprios filmes mesmo dele, o Halloween, por exemplo, de 78, custou só 375 mil dólares, mas também é totalmente outra pegada. Sim. O filme arrecadou quase o dobro disso no cinema americano. Olha aí. E não tem informações, como se diz, no mercado internacional. Sim, aquilo, né? Você aumentou o custo de produção, aí tu já tá perdendo dinheiro, né? Pô, um filme que custou menos de 1 milhão, como Halloween, com certeza foi um sucesso, porque Halloween é um filme muito bom, né? Um filme também de quase estreia de gênero, não lembro agora se Halloween foi o primeiro, provavelmente não foi, mas foi um dos primeiros, né? Filmes dessa pegada mais slasher da coisa. E cara, mesma coisa Atividade Paranormal, né? Atividade Paranormal foi o quê? 10 mil dólares, né? Nessa nossa franquia, mas foi o primeiro filme, 10 mil dólares, alguma coisa assim, e faturou no mundo todo na faixa de 100 milhões, né? Aí tu vê, porra, pra um cara que tá investindo dinheiro, essa coisa é pra caralho, né? Você não tá vendo mais o quanto dinheiro você recebeu, você tá vendo a porcentagem de investimento de retorno, né? É algo até que não são números absolutos, a gente tá falando aí de números relativos, o que, como são relativos, né, vai depender aí de projeto para projeto. Não tem a questão de como tá inflação, esse tipo de, não tem esse tipo de... Ah, sim, também. De ajuste. Só pra ter uma ideia, o primeiro filme slasher deve ser Massacre da Serra Elétrica de 74. Ah, verdade, tem a razão. Mas estão bem próximos mesmo. É que ele usa uma motosserra aí. Não slasher. Sacanagem, não, mas é verdade. Tem isso também. E a gente já começou a falar um pouquinho da carreira aí do João Carpinteiro, eu gosto dessa tradução. Mas assim, ele fez alguns filmes que já comentamos aí, como Halloween e tal, Fogo de Nova York, que realmente é um dos clássicos de filmes pós-apocalípticos, né, futuro distópico, aquilo que você preferir achar melhor. E ele tem outros filmes que eu gosto bastante, como por exemplo Christine, o Carro Assassino, que é baseado numa obra do Stephen King, obrigado. Apesar da proposta bem trash, diga-se de passagem, né, cara? É que ele é legal, ele viaja, ele passeia um pouco nisso também. E eu acho que ele até não se importa muito com essa questão, sabe? Uma coisa meio assim, que como é o Tarantino hoje, eu falo, eu quero contar uma história boa. Se eu tenho dinheiro ou não, eu me viro. Sim, é bem isso mesmo. Daí ele faz um filme logo depois, um pouco, acho que pra se... desculpar, assim, entre aspas enormes aí, entre mostrar um alienígena monstruoso aqui no Enigma de Outro Mundo, ele vai fazer o Starman em 84, com Jeff Bridges, e aí vai fazer uma das aventuras talvez mais conhecidas, mas eu talvez diga pra você assim, não reassistir, porque afinal de contas você pode ter muito tempo que viu, que foi As Aventureiras do Bairro Proibido, de 86. Ah, Aventureira, cara, eu assisti realmente há muito tempo, mas assisti, eu acho que mais de uma vez esse filme, então eu tenho grandes cenas assim na minha cabeça ainda, o que também é um filme excelente, assim, ele é mais pegada mais, né, aventuresca do que horror, mas ele tem aqueles elementos bem Carpenter, né? É engraçado. Aí eu acho que um dos mais, talvez, não vou dizer que um dos mais famosos, mas acho que é um dos mais cultuados. Talvez as pessoas, é um daqueles filmes assim que eu acho que todo mundo deveria conhecer, mas talvez não conheça, que é o Eles Vivem, que tem um plot assim interessantíssimo. Também a história original não é dele, né? Ele é de um cara chamado Ray Nelson, mas fala sobre dominação, fala, se assiste esse filme? Não. Cara, assista. Ele fala sobre comércio, sobre como o entretenimento, assim, e a publicidade mandam na vida das pessoas. É muito interessante. Show de bola, vou procurar sim. Ele tem um filme de 94 que eu acho demais, que chama A Beira da Loucura. Você que tá escrevendo, você já terminou seu livro, eu sei, mas esse filme, ele é muito interessante porque ele lida com o universo de autores. Ele chega a ser quase uma crítica a filme, assim, a gente que adora certos autores assim que tem hype. Até assim, eu vejo assim o personagem que aparece lá como se fosse o próprio Stephen King. Mas assim, como diz o título, assim, é uma loucura mesmo, e com o Sam Neill no elenco. Cara, você tava falando, aí eu, caramba, esse filme eu não vi. Aí eu lembrei que eu conheço esse filme pelo título em inglês, que é o In the Mouth of Madness, né? Na boca da loucura, entre aspas, né? Na beira da loucura. E cara, que título estranho brasileiro. Mas sim, eu vi esse filme, é muito bom, realmente. Ah, você assistiu? Ah, então ele é excelente, excelente. Eu gosto bastante dele e meus votos, assim, pra quem não assistiu ainda, assista. Aí, como, assim, ele vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais, talvez um pouco mais cansado de fazer cinema, não tem mais essa jovialidade, né, que ele tinha, daí ele vai fazer alguns filmes mais fraquinhos. Eu lembro de ter visto A Cidade dos Amaldiçoados, que é um remake do filme dos anos 50, e eu só fui ver esse filme, que eu lembro que tem o Christopher Reeve no elenco. E foi ele terminou o filme uns meses antes de sofrer aquele acidente que deixou ele tetraplégico, né? E eu falei, eu tenho que ver o último filme do Christopher Reeve andando, coisa horrível. Sim. Daí foi ver, daí revisitou o Snake Pilsen com o Fuga de Los Angeles, que é um filme que eu nunca vi inteiro. E às vezes que eu via, falei, não, eu parava pra ver, né? Às vezes que passava na TV aberta, ou TV a cabo, quando eu assisti, quando eu me importava com isso, ter TV a cabo. Tem aquela questão, daí eu falei, não, cara, não dá... Eu vou ter, mas um dia eu tento de novo. Mas aí tem o Vampiros, que tem o James Woods, que é um filme que é aquela coisa, me parece interessante, mas como eu só vi na época no cinema e na época do lançamento, é a velha história de eu querer, de ter medo de ver de novo. Sim, com certeza, cara. Rola muito isso também, né? Esse medo, assim. Mas olha só, interessante. Eu assisti O Enigma do Outro Mundo recentemente, o filme continua bom. Sim. É claro que você tem que se adaptar aí, como eu falei no começo, ao ritmo dele, né? Aquele ritmo pegada, né? Demora uns bons minutos aí até realmente começar o filme. Mas ele é excelente, é muito bom, cara, ainda. Já tô dando um pouquinho da minha. Dando spoiler do que eu acho do filme ainda hoje, né? Ele foi depois fazer Fantasmas de Marte, que eu acho que tem um conceito interessante. Principalmente assim, olha aí, de repente um bom tema, uma coisa pra colocar lá no mundo freak. Porque são fantasmas e são alienígenas. Então, de repente eu vou misturar, sabe? Eu tenho medo de fantasma, tenho medo de alienígenas. Imagina então fantasmas alienígenas. Cara, eu tinha tudo pra gostar desse filme, mas eu acho esse filme tão merdeiro, eu sei, cara. Eu sei. Aí foi quando eu já era mais adolescente, mais pra adulto, eu já tinha uma certa nível crítico, né, cara? Não é qualquer Alien 4 agora que me derrubava, não. E o último filme dele foi o chamado Aterrorizada, que é de 2010. Eu não assisti esse filme. Ele tem algumas carinhas bonitinhas aí no elenco, como a Amber Heard, a Laura Lee. São atrizes jovens aí, são um pouco mais novas do que eu. Mas esse filme, ele é tão assim desconhecido pra mim, que eu não sei nem do que ele se trata direito. Ah, também não, cara. Eu nem sabia que o Carpenter tava vivo, pra ser bem sincero. Não, ele tá velhinho, tá aí, 48, tá 48 anos, mas não está, já não tá mais, como se diz, pelo menos atuando como na direção, nem produzindo nada, por enquanto. O último filme que ele produziu, por exemplo, foi A Névoa, que é de 2005, que não confundam com O Nevoeiro, que tem que são meio parecidos, e só que se você escolher algum, por favor, escolha o Nevoeiro lá, que é com o Thomas Jensen, que é o. Sim. O demolido, que foi o Justiceiro. Que é muito bom, inclusive. Gosto bastante, quero falar um dia desse filme. Com certeza, chama que a gente fala. Beleza, já tem um convidado pra falar. Mas assim, em geral, cara, John Carpenter, ele fez assim, a sua carreira realmente no fim dos anos 70, fim dos anos 80. Ele, queira ou não querer, ele criou um personagem icônico que é o personagem de Halloween, né, o Michael Myers. Fez aqui de 82 uma adaptação muito melhor do conto Who Goes There do que daqueles anos 50, e eu não sei se você chegou a assistir esse dos anos 50, só que tem um... Que, o grande problema das ficções científicas dos anos 50 é que era tudo... Esse era trash na essência da palavra mesmo. Claro que não é culpa deles, assim, era uma coisa... Assim como tem gente que fala que o cinema é uma arte menor... Dentro do cinema existiam coisas menores. Então, demorou Sim. muito tempo para alguém falar assim, ficção científica com status de arte. Ou ficção científica com status de arte, terror com status de arte. Demorou um pouquinho. Você pode, assim, como é que a gente começou a tratar a ficção científica de um jeito um tanto sério no cinema? Foi com 2001, foi com Planeta dos Macacos. né, dois filmes que já, nós já comentamos aqui no TigCast também. Procurem aqui depois para precisarem dar uma ouvida. E o John Carpenter tem importância nisso também. É, eu acho que só aquele. Um dos motivos que eu acredito que o filme deu um pouco de um flop nessa época é porque ele teve que concorrer exatamente com o E.T., que é do mesmo ano. E o filme do E.T. é bonitinho, né? O alienígena lá é legal. Verdade, né? A gente tava entrando meio que numa época do ficção científica meio boazinha, né? Uhum. Alien Malvado, tava... cara, você colocou aí, eu tinha esquecido, mas realmente é verdade, agora eu tô lembrando, sim, sim. O E.T. realmente lançou no mesmo ano. E, cara, deve ter sido assim, não duvido não. Falar um pouquinho aqui do elenco, é um elenco grande se você pensar nisso, né, cara, são 11 personagens dentro daquela estação de gelo, fora o cachorro, claro, sem contar com ele, mas o mais famoso mesmo é o nosso querido Kurt Russell, que tá aí, que além disso, né, além desse filme que a gente gosta bastante, ele apareceu em Stargate, em A Prova de Morte, Grindhouse, o próprio Fuga de Nova York, que nós já comentamos um pouco mais cedo. Ele tá num filme que foi muito bem falado e eu não consegui assistir, ele passou, ele vai estrear em 2016 aqui no cinema, aqui no Brasil, chama Bone Tomahawk. E algumas pessoas viram ele, esse filme, na Mostra Internacional de São Paulo, me falaram bem, e vai estar nos Oito Odiados, aí do Tarantino, que sai no final dos anos dos Estados Unidos, e aqui no começo do ano que vem, né? Primeira semana de janeiro. Sim. E mas também tem, cara, Tang Cash, Tang Cash é um filme... Que eu acho muito engraçado. Ah, ele faz dublagem. Ele fez o Cão e a Raposa nos anos 80. Olha, isso eu não sabia, hein? Cão e a Raposa eu sou fã também. Ah, é? Você gosta? Então, eu versão, quando era criança, pelo menos. É, a versão original ele faz uma das vozes agora que eu não vou lembrar. Entendi. E ele tá. Ele aparece rapidamente, por exemplo, em Forrest Gump. Ele é a voz do Elvis, sabe? Uma coisa muito bem, muito bom. Ah, entendi. Então já é um cara que já, né, gosta de trabalhar, né? Tem. Também ele aparece isso do Soldado do Futuro. É, daí vai fazer umas porcarias no começo dos anos 2000 e pra frente, como a Rechimagem de Poseidon, um filme que chama O Recomeço. Ele, aí eu acho que ele tá dando uma volta, assim. Acho que as pessoas, acho que talvez os diretores estão dando uma nova atenção pra ele. Ele aparece em Velozes e Furiosos 7, que é o último filme, aliás, é o penúltimo filme que eu consegui assistir dele, e ele tem uma personagem interessante, continua aquele B10, sabe, que ele fez tanto a carreira dele. Mas, e ali ele tá um pouco mais contido, é verdade, mas acho que vai valer a pena, assim, a gente dar uma olhada aí nesse revival aí do, né, do Kurt Russell. Tá bem interessante, e inclusive aí todo mundo deve estar esperando o novo filme do Tarantino com ele. Sim. Agora o resto dos atores, nossa, cara, é assim, é uma coisa muito, muito louca, porque se a gente for falar de todo mundo, fica um pouco complicado, mas ó, os mais conhecidos, Wilford Brimley, quem talvez, assim, quem conhece mais a carreira dele vai lembrar ali um pouco mais um filme com Tom Cruise de 93, se chama Firma, e o outro, que é o Cocoon, que outro filme, né, que tem a ver com alienígenas, ele é um dos se eu tô bem lembrado, que faz muito tempo que eu vi o filme, ele é o avô do garotinho lá, que é o personagem que faz a ligação entre, né, entre o mundo dos adultos e o mundo dos mais idosos, assim, e também dos alienígenas. Esses são os trabalhos mais conhecidos dele. Mas ele já fez séries de TV, já apareceu em Seinfeld, já apareceu em filmes como Cadê os Morgan, tem que mais que eu poderia lembrar dele que eu assisti. Texas Ranger já apareceu em alguns episódios, voltou no Cocoon 2 e ainda está vivo. Tá? Apesar de ter sido em 1984, tá velhinho, ele acabou de trabalhar num filme que chama Timber and the Treasure Dog, que não faço ideia do que se trata, mas é sobre um cachorro falante que provavelmente um cachorro falante que volta aqui. Que volta pra salvar a família. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse filme aí familiar. O segundo mais conhecido é um cara que chama Keith Davis. Ele apareceu em uma porrada de filme. Ele tem 254 créditos como ator. Cacete. Ele já fez de tudo, né? Filmes pra televisão, séries pra televisão, documentários, jogos. Ele até dublou uma versão de Halo 5 Guardians. Ele apareceu em Mr. Robot, que é uma série que estão falando bem, e eu não tô assistindo ainda. Pelo menos não consegui assistir ainda, mas assim, o hype parece meio interessante. Ele tá numa série de comédia que chama Community, ele apareceu em vários episódios. Ele, na verdade, é o narrador da história, né? Eu acho que é interessante isso, né? Ele tem realmente uma voz possante, né? No filme ele faz o Childs, né? Que é um dos personagens, né? Principais do filme. Mas já apareceu em Braddock, umas versões do Braddock, cara. É, teve Além da Eternidade, alguns filmes assim que me chamaram a atenção dele. Ele apareceu, cara, mas imagina só, ele aparece numa série do Quarteto Fantástico, que nunca foi pra frente. Cara, Quarteto Fantástico nunca dá certo, incrível. O cara tenta pra sempre, assim. Essa é uma série animada dos anos 90, que teve duas temporadas e mali. Daí apareceu na série de TV do Aladdin, né, aquela versão animada, né, que fizeram a partir do filme, que teve alguns séries. Daí também apareceu no desenho dos Gárgulas. Ele tem muito, muito, muitos créditos de desenho, né, de desenho de dublador, né. Não sei se você gosta desse. Um que eu gostava bastante, que eu achava que tinha uma qualidade de animação muito boa, era a do Spawn, do lado que apareceu em 1990, que é da série de quando? De 97. A série do Spawn, cara, eu não faço a mínima ideia do que você tá falando. Sério? Putz, tinha um desenho animado do Spawn. Sério? Uma temporada, cara, tinha uma animação com uma qualidade, assim, de muito boa. Tem 18 episódios. Provavelmente, se você achar na internet, você procura. Tem os primeiros capítulos são muito parecidos com o primeiro arco dos quadrinhos. Mas vou dizer uma coisa, cara. Você chegou a ver o filme do Spawn? Cara, eu vi, cara. Então, cara, dá de 10 a 0. Assim. Claro que se você vê um pouquinho hoje, a animação perdeu um pouco de brilho. Mas na época, ela tinha alguma coisa. Eu não vou dizer de anime, mas tinha alguma coisa diferente, assim, misto, vai. Entre. Bebia da fonte um pouquinho, né? É, exatamente. Bebia da fonte. Tinha muito mais isso do que a. Uma animação americana, e era mais sombria, tinha sangue, tinha. Não é tão gore assim, mas era. Você não era uma. Ah, série da HBO aqui que eu tô vendo, né? Sim, era uma série da HBO, cara. Uma das primeiras séries da HBO, inclusive. Pelo que eu tô vendo, é bem parecida, claro que não tinha sangue. Se não me engano, ela era uma série da Multishow, da MTV, não lembro agora. Que era daquela dos Homens de Preto. Que tinha também, assim. Ele era. Passava pra criança, mas ele não. Ele não era infantil, não, cara. Ele tinha umas pegadas bem, bem, bem boladas, assim. É, inclusive, também segue mais o quadrinho e é bem melhor do que o segundo e terceiro MIB, né? Só que diga-se passagem. O que não é tão difícil, né? Porque, putz, MIB 3 foi tão decepcionante. Sim, verdade, cara. Eles podiam ter consertado o 2, mas não rolou. Também tem outros atores como David Clannon. Ele apareceu recentemente no Garoto Exemplar, num papel muito rápido. T.K. Carter. Ele fez alguns. Ele tentou fazer um retorno do de um tipo de Blaxploitation no fim de 2003, chamado Retorno de Sweetback. Tem os mais velhinhos ali, como, né, o Richard Dicer, que ele apareceu em De Volta para o Futuro 3. Mas assim, a maioria desses atores realmente ficaram assim. Se você for pesquisar, o grande topo deles aí vai ser no Enigma do Outro Mundo aí de 82. E não que eles tenham trabalhado pouco, né? A média de atores desses atores aí, já estamos aí depois de 33 anos do filme, né? Que é de 82. Sim. Já temos aí, eles têm seus 70, 100 filmes, né? O Richard Mansour, que é o cara que leva o tiro no meio da testa, perto do terceiro ato do filme, ele apareceu, ele tem uma cara pra mim muito comum, então ele aparece em muitas séries de televisão também, ou muitos. Filmes como coadjuvante ali, nem coadjuvante não, quase como nem coadjuvante, não posso nem usar essa palavra, é o quarto cara ali da história, às vezes é o cara que é atropelado, às vezes é o cara que leva o tiro, né, como acontece aí no próprio filme, no próprio The Thing. O Donald Moffat, eu acho que talvez seja um pouco mais conhecido, ele é o militar, né, é o segurança da estação. Ele apareceu também em Perigo Real Imediato, que é um filme que eu gosto bastante, com Harrison Ford. A Insustentável Defesa do Ser, que é um filme muito tocante. E ainda trabalha, né? Ele aparece em séries de televisão, como Lei e Ordem, West Wing. Tem também filmes como Agarrar o Marido. Participou da série do Columbo. Não é um autor muito conhecido, mas ele trabalhou bastante também. Então vamos falar propriamente aqui de Enigma do Outro Mundo. É interessante que algumas coisas que eu gosto de pegar desses detalhes do filme que, apesar do diretor, né, do John Carpenter, ter sido considerado para fazer o filme desde o começo pelos produtores, o de estúdio, né, a Universal, disse que não queria ele. A ideia original, o primeiro esboço do roteiro, foi apresentado pro Tobe Hooper, né, que é o diretor do Massacre da Serra Elétrica. Só que depois ele descartou. Ah, então beleza. Aí pensaram no Ridley Scott, veja bem, que tinha acabado de fazer o Alien em 79. E aí finalmente chegaram no John Carpenter, que foi a primeira opção, né, dos dois ali, do Lawrence Thurman e do David Foster, que são os produtores do filme. E que fez muito bem, assim, pra carreira dele. É difícil de ficar imaginando, mas eu acho que não seria muito bom, por exemplo, o Ridley Scott ter participado. Assim, além do motivo óbvio de ele ter acabado de sair de um filme de um alienígena assassino, né, pra que repetir o tema, né? Sim. Seria muito perigoso até pra um diretor. E também, o Clint Eastwood foi considerado pra fazer o papel do MacReady, né? Também como Nick Nolte e o Jeff Bridges, que trabalhou com ele depois em Starman. Ah, interessante, hein? Clint Eastwood é o badass eterno, né? Se você vê um filme dele, eu acho que o último filme que ele atuou chama Curvas da Vida, apesar de ele continuar dirigindo. E naquele filme, lá mesmo com quase 90 anos, ele faz umas piadas, assim, cara, de não sair dessa persona. Talvez até que seria um pouquinho mais sério, mas eu gosto da opção do John Carpenter de ter usado aí o Kurt Russell. E também tem outras possibilidades. Tinham chamado o Lee Van Cleef pra fazer o Gary, ou Isaac Hayes, mas, porque eles tinham trabalhado com eles lá, com o Carpenter em Fuga em Nova York. E eu comentei com você sobre esse filme chamado A Beira da Loucura. O John Carpenter, ele considera, ele tem uma coisa que ele chama de Trilogia do Apocalipse. Sim, verdade. Faz parte desse, né? E tem aquele Príncipe das Sombras, que eu não comentei no começo, falando da filmografia dele, que é de 87, que faz parte dessa trilogia. Verdade, esse eu não conheço, esse eu não cheguei a ver. Mas eu vi o outro, que também é considerado, ai meu Deus, esqueci o nome, esse In the Mound of Madness, que a gente até comentou e tal, que seria o último filme, eu acho, que dessa trilogia, né? É a trilogia espiritual, vamos colocar assim, que entre si os filmes não tem relação, né? É mais uma questão de feeling da coisa do que realmente ser uma continuação de fato, né? E aí, olha aí, temos, cara, uma das coisas que eu mais gosto logo do começo do filme, a introdução, é primeiro tirar uma dúvida, assim, de ele já se declarar como um filme de ficção científica, de um sci-fi. Então vem uma nave entrando na atmosfera terrestre, a gente não tem ideia do que vai acontecer a seguir, aliás, essa é uma das grandes qualidades do filme. Mas, cara, já começa com aquela trilha do Ennio Morricone, que é um dos meus compositores, se não for meu compositor favorito, assim, desbancando gente mais conhecida do grande público como John Williams, mas a própria trilha sonora já começa ameaçadora com uns baixos, assim, uma coisa muito, muito interessante. A trilha sonora, eu acho que é um dos pontos mais altos desse filme, principalmente pra construção da ambientação, cara. Eu acho que o filme não seria metade do que ele é hoje se não fosse essa excelente trilha sonora, assim. Ela não é muito aquela trilha sonora que você fica lembrando dela depois de muito tempo, mas ela é uma trilha sonora que te deixa muito angustiado. Você não sabe o que tá esperando, mas você sabe que tá uma situação muito merda, assim. Te transporta realmente pra dentro do filme. Assim como um outro ponto grande aí da história, aquilo que a gente já tinha comentado um pouquinho mais cedo, que é dos efeitos práticos. E isso é desde o começo, afinal de contas, aquela navezinha que a gente vê, gente, imagina, em 1982 não tinha CGI, né, então aquilo é um modelo, e sim. Aí nós vamos a gente vai entrar um pouquinho isso mais pra lá no começo do filme, quando a coisa começa a pegar pra gente. Sim. Mas é uma coisa assim que eu gosto de apontar sempre, é que é a coragem mesmo de você colocar o filme como um sci-fi, numa época assim, que ainda tava meio... Tipo, o sci-fi tava ligado, assim, por exemplo, esses filmes mais, como a gente falou no começo ali, o O Blade Runner é um filme de sci-fi e ficção científica, tem traços de ficção científica, claro, e é pesado, assim, ele é um filme existencialista quase, aqui também, e acho interessante isso. É que assim, só pra deixar mais claro, a gente tava saindo aí, o filme é de 82, cara, 79 é o primeiro Star Wars, né? Então, pode ser considerado ficção científica, apesar de ter muita gente que tem seus poréns, falando que ele não é ficção científica de fato, mas a gente tá lidando aí com uma ficção científica um pouco mais light, né? Talvez até algo relacionada à space opera, né? A uma aventura espacial. Tem mais, é mais próximo você usar talvez o termo space opera como é pra Star Wars, né? Sim, sim, sim. É, sim. Mas é que aquilo, né? Isso acaba entrando na discussão de gêneros e subgêneros de ficção científica e cada um acha uma coisa. Então eu não me atrevo a cagar a regra, porque tem muita gente que ah, como assim Star Wars não é ficção científica? Né? E aí eu não me atrevo. Eu concordo com você. Tem traços de ficção científica. Talvez até a nova trilogia aí entre mais nesse assunto, mas também isso não é importante pra agora. Vamos esperar o filme. Enfim. O que eu gosto, assim, outra coisa que eu gosto assim no começo é a personalidade do MacReady. É legal que você vê assim, você fez assim, de repente, o cara tá jogando xadrez com a máquina e deve ser inteligente, mas aí você vê que o cara ele não gosta muito de perder, porque. Sim. Ou ela joga whisky dentro do computador só porque não aceitou. Cara, mas a cena é engraçado porque, tipo, é uma cena que os caras estão jogando xadrez, se não me engano, pelo computador, não é? Sim. Cara, é interessantíssima essa cena que a gente tá falando aí de 82, né? E eu acho que pra época, eu não lembro agora quando que esse, até porque eu não estava nessa época, né? Quando o filme estreou no Brasil, isso deveria ser algo muito alienígena, né? Já devia começar o filme realmente uma ficção científica. Lá nos Estados Unidos, isso, claro, deve ser comum, né? Os jogos já existiam naquela época, jogos pra PC. Só que aqui no Brasil, sei lá, 82? Tipo, o cara jogando xadrez pelo computador, sei lá, isso me remete muito ao primeiro Alien, né? Que tem aqueles computadores de tela de fósforo verde, né? Sem visual nenhum, só. Só letra, a letra verde e a tela preta, né? É interessante. Isso é só uma curiosidade interessante de como esse estranhamento pra época do filme, talvez, assim. Talvez o diretor, na hora, talvez. Queria falar alguma coisa relacionada à tecnologia, à comunicação, talvez até exaltar aí que existia. Estava jogando pela internet ou era dentro da base? Agora não lembro exatamente. É provavelmente um hard drive aí com seus poderosíssimos 500 KB de. Sim, então, pois é, né? Algo até meio tipo, não importa a tecnologia do ser humano, ao mesmo tempo em falando que, mesmo sendo o mais avançado que a gente tinha naquela base, né? O cara a ponto de jogar xadrez pelo computador, né? Eu tentei. Isso era épico. E mesmo assim, todos os problemas que vão decorrer o filme depois, nada disso faz, né, qualquer diferença para o que eles estão enfrentando. Eu não sei se estou viajando demais, mas eu acho realmente uma cena muito interessante. Assim, eu não sei porquê, mas eu me apeguei muito a ela. Na questão Brasil, eu imagino que os computadores nessa época, aí do começo dos anos 80, eles estavam ali na faculdade, nas faculdades mesmo, mas já existiam cursos de. Talvez até grandes empresas, mas só, né? Nada de jogo. Não, aqui provavelmente não, mas aí eu teria que perguntar pra alguém que viveu um pouco. Com certeza vai vir alguém falando que a gente tá falando merda, provavelmente, não sei, algum cara de TI, né? Mas eu acredito que não, cara. Acredito que isso é realmente muito pra frentex pra época, né? 82, cara, vamos combinar. Eu acho que o primeiro Windows é de 85. Se eu não me engano, pra ter uma noção quanto isso é antigo, né? Eu já não. Com exatidão disso, como é que era na época, em relação a disso pra época, eu já não sei. Mas é interessante, pelo menos pro conceito Brasil, é realmente algo interessante. E a gente tava falando assim das cenas, né? O John Carpenter ele abre com uma coisa muito assim, já é muito estranha pra gente. Um cara, né? Duas pessoas no helicóptero caçando um cachorro no meio da neve. Só naquele momento já assim, se você nunca viu o filme, ou se você nunca tem ideia do que ele se trata, você já fica pensando assim, puta, mas o que tá acontecendo nessa porra? Porque, né, já é estranho desde esse começo. E eu acho que o filme dá pra você uma lição muito importante. Aprenda uma segunda língua. Cara, eu acho que ele dá mais outra lição. Aquela galera lá que defende animal, mas não defende ser humano, aí ia se fudendo esse ano, né? Porque é interessante porque o próprio. Isso é coisa também da direção, acredito também que seja do roteiro também. Essa cena também é muito importante. Quer dizer, a cena do xadrez que a gente discutiu, na verdade, a gente pode não estar fazendo nenhum sentido que a gente estava falando. Mas essa é, com certeza, é uma jogada que eu tenho certeza que foi elaborada, né? No momento em que você você vê caçadores, né? Você não vê nem o rosto deles, né? Eles estão na Antártida, né? Acho que é na Antártida o continente. No Polo Sul, na verdade. Polo Sul, né? Eles estão no Polo Sul, estão completamente cobertos, com armas de fogo. E eles estão perseguindo um cachorro, tentando matar um cachorro. Isso não. O cara já joga a audiência contra aqueles caras. Isso eu acho legal, essa brincadeira. O vilão, no final das contas, é o próprio cachorro, né? E só depois, claro, que você vai descobrir, né? Até a cena impactante que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que só vai acontecer também com vários minutos de filme, mas é o que também os caras, os protagonistas, né? Os personagens do filme, os personagens do filme olham pra aquilo e veem, não, os caras estão meio doidos, né? Tudo bem que é acrescentado isso com que um deles é acertado pelo tiro, né? Sem querer, e eles reagem e aí acontece todo o furdúncio, né? Mas é muito interessante essa cena, como ela joga o espectador contra o entre aspas, né, quem tava querendo salvar ali a pele de toda a humanidade, vamos deixar assim, né, já que esse é o grande problema do filme, o mote que vai ser até além de sobrevivência, né, essa questão de sobrevivência da raça humana. Mas é interessante. Eu tava pensando nessa questão de ter muitos personagens ali. Uma hora eu fiquei me perguntando, pô, será que isso atrapalha um pouco a narrativa? Mas não. Mas eu acredito que pensando nisso, inclusive eu fiz uma outra reação, e isso foi me confirmado com uma entrevista que eu vi recentemente do Carpenter, que tem um conto da Agatha Christie chamado... Aqui veio com um polêmico título de O Caso dos Ex-Negrinhos. Provavelmente, às vezes, se você for procurar esse livro... É outro nome já. Já tem outro nome que é mais parecido com o inglês, que é And Then There Were None, né? Então, literalmente, não sobrou nenhum. Isso me pegou, assim, no começo, falando se desses 11 personagens, assim, que a gente acaba esquecendo eles, porque um é mais ou menos marcante que o outro, mas é interessante porque isso acaba te dando aquela noção de, putz, quem que é, afinal de contas, o vilão, né? Em quem que foi encarnado o vilão ali, o monstro? Eu vou ser bem sincero, que eu acho que... Até eu tô usando, né, também o termo vilão, vilanesco da coisa, mas eu acho que nesse filme não tem vilão. A gente tem aí um antagonista também. É muito corajoso pra um filme dos anos 80, né? Que tudo era muito maniqueísta na época. Já tô colocando vilão de novo. O antagonista do filme, o inimigo do filme, ele tem um conceito muito amoral, no final das contas, né? Não existe ali uma relação de... Eu preciso acabar com vocês porque eu não gostei de vocês, ou é porque, hahaha, olha só como é que eu sou mal. É muito mais uma relação. A gente vai falar logo disso um pouquinho mais pra frente também. Mas é interessante como isso começa a ser construído daí. De, inclusive, entender o nosso papel como ser humano. Depois posso até, se o papo for até se estender, eu posso até falar de outras referências que até combinam um pouco desse aspecto. Mas é um ponto interessante. Que a gente tá falando vilão, vilão, vilão, mas não necessariamente é um vilão, né? É um antagonismo do filme, né? É ali um elemento que vai contra todo mundo que tá ali, né? Que é o problema, mas não é necessariamente um vilão, né? Não é uma União Soviética, né? Algo nesse sentido. É, se você pensar por esse lado, né, de ser um antagonista e ser um antagonista alienígena, você pode pensar assim que tem ele transcende essa questão humana, né? De fronteiras. Apesar de ele estar lá pelo controle, se você for talvez um pouco mais minucioso nisso, alguém pode falar assim que como foi, por exemplo, em a Guerra dos Mundos, que muita gente falava que, na verdade, a ameaça alienígena que vinha de Marte, né, do planeta vermelho, era a ameaça dos vermelhos, né, dos comunistas. Então, eu não sei se a gente pode aplicar esse conceito aqui. Porque essa questão, assim, o alienígena, em geral, ele representa um tipo de medo pra gente. Assim, pra população em geral. Ou pelo menos representava, né? Hoje em dia, pô, com esses ataques aí que a gente teve lá na França, imagina quem não tá com medo, assim, do próximo, da próxima pessoa barbuda com nariz grande que vai aparecer, sendo que não deveria ser isso, né? É interessante porque quando a gente fala de ficção científica, ela costuma ter um viés de crítica mesmo, assim, para representar problemas que a época passava. Então, eu comentei, Planeta dos Macacos não é só um filme do cara que chega no planeta dominado por macacos. É toda uma questão, assim, simbólica sobre ciência, como religião pode ser usada para distorcer uma mensagem, e esse tipo de coisa. Então, é legal falar isso aí também, mas é que você comentou aí da moral, mas também é bom a gente pensar desse lado da história. Ah, não, com certeza. E é interessante porque, como a gente tá falando, a gente tem o filme do ET. O filme do ET tem um vilão. O vilão é aquele... Eu não lembro agora se ele é um militar ou se ele é policial, que tem ali o líderzinho ali que quer pegar o ET, né? A gente tem aí o próprio Cocoon, né? Que o Cocoon... É, não é que não tenha nenhum vilão tão claro no Cocoon, mas tem ali uma situação também bem desagradável. Agora, aqui a gente tá falando... E eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que não só não existe vilão, como eu acho que, se a gente for colocar em pratos limpos aqui, tanto o ET do Enigma do Outro Mundo quanto a raça humana, eles estão de pé igual. São duas raças lutando pela sobrevivência. Não tem aí uma situação de maniqueísta, né? Como você falou também, sabiamente, aí dessa questão do atentado da França, né? Todo esse marketing negativo, né? Que acaba sendo um desserviço até, né? Pintando questão de islamofobia e tal. Cara, o ET, como eu falei, ele é amoral. Ele não tem qualquer sentimento de moralidade. Ele quer sobreviver. Ele é um animal. E quem tá ali dentro da base também é um animal. Eles também estão tentando sobreviver. Então ele é muito mais um embate de quem sobressai, quem é o ser mais evoluído e quem não é. E eu diria até que por não mostrar também esse ET em um sentido de vamos lá, se ele tivesse caído numa floresta, ele teria dominado bem mais rápido, só que você não consegue saber qual é o objetivo desse ET, porque em nenhum momento eu acho que fala sobre reprodução. Eu não lembro agora. Mas eu acho que não tem essa... Não, só se for mencionado pelos próprios cientistas, mas o ET, ele não chega e fala, eu quero dominar o mundo. Em nenhum momento ele fala isso. Ele está tentando sobreviver, né? E para isso ele precisa realmente destruir o próximo. Mas, infelizmente, os seres humanos também é assim, né? A gente precisa matar para sobreviver. E por ter caído no Polo Sul, meio que tem um pouquinho dessa relação de... Eu não tenho mais nada para fazer. Se eu não fizer isso, eu também não sobrevivo. Não tem muito essa questão do que é certo e o que é errado. São dois seres, tanto os cientistas quanto o ser alienígena, tentando sobreviver a coisa toda. E eu acho que essa discussão ela tem que ir muito além, porque a gente não sabe realmente se esse ser ele é consciente de alguma maneira, se ele tem realmente ali alguma... dá ali alguns traços de consciência, mas não são tantos, né? Você não sabe se ele tem realmente um objetivo ali. Então, sei lá, os próprios cientistas, eles já... Na própria discussão entre eles, se isso sair daqui, isso pode acabar com a raça humana. Só que em nenhum momento dá-se a entender que isso pode realmente vir a acontecer, né? Pode ser simplesmente uma questão de um grande mal-entendido da coisa. E é uma das coisas que também o filme é corajoso nisso, né? E que talvez pode não ter alçado aí grande sucesso por não ter muito essas linhas claras de claro e escuro, né? Ser muito mais essa coisa de subentender do que de jogar na tua cara o explícito, né? A própria questão de ele se esconder na forma de outros personagens, né? Dos personagens ali da estação, é isso de você não saber exatamente quem é o inimigo, né? Apesar de a gente estar usando de novo esse termo, mas quem é o antagonista. É bem isso mesmo, ele tá querendo sobreviver, sim, é verdade. Mas tem alguns momentos que eu acabei me perguntando se ele realmente sabia do que estava acontecendo, ou se até mesmo os próprios personagens sabiam que estavam sendo usados pela criatura, né? Pelo alienígena. Então, até dado... É que assim, eu tô aqui desconsiderando completamente o remake que fizeram agora, acho que 2010. Sim. 2008, 2010. Tô desconsiderando completamente. Pra falar a verdade, é um filme que eu até... eu tenho menos memória do que esse dos anos 80. Porque eu achei ele um filme, assim... Eu não achei ele ruim, só que eu achei que ele é irrelevante, assim. Ele não afeta em nada e não mudou nada em relação ao filme anterior. Então não acrescenta em nada. E se acrescentou, não lembro e não faz diferença nenhuma pra mim. Então assim, realmente dentro desse primeiro filme aí não tem essa relação mesmo, assim. É interessante a gente notar isso e pintar isso dessa forma. Sabe de uma coisa muito interessante do filme, assim, sobre a questão de você não saber exatamente de quem é o antagonista ali, que depois, quando a infecção, por uma falta de uma palavra melhor, começa a acontecer, e como eu comentei, né, 11 personagens ali pra gente ficar ainda mais confuso ainda, a cena que o cachorro aparece e ele cruza com uma pessoa de sombras, né? Você não sabe quem é aquela pessoa, né? Parece só a sombra do lado, ela olha pro cachorro e o cachorro avança pra Sim. pessoa e aí a cena corta pra um fade to black. E é interessante que depois eu fui dar uma pesquisada, pra confundir mais, assim, a audiência, se alguém conseguisse notar isso, que eu duvido muito, o John Carpenter, ele não usou nenhum daqueles atores, nenhum dos atores ali pra fazer aquela cena. Então a sombra é de uma pessoa qualquer, só pra confundir um pouco mais a cabeça. Ah, entendi. É interessante. É um detalhezinho interessante, né? A coisa começa a dar uma complicada quando eles vão ver, né? Vão até o posto de pesquisa dos noruegueses e acham realmente um inferno ali. Vou dizer, um inferno congelado, cara. Sim, é verdade. E, cara, assim, apesar de não ter muita relação, me lembrou muito um filme com um nome bem parecido chamado... Com certeza você já viu, Thiago, Enigma do Horizonte. Aquela coisa, mensagem de socorro que não era pra vocês terem vindo, seus safados, né? É, não tem a mensagem de socorro no final, mas essa coisa do mal entendido da questão, né? De você armar o mal entendido ali e isso ser o gatilho principal do filme, né? O que impulsiona os personagens até o problema. E essa cena, ela é interessante porque a partir daí já começa o efeito Lovecraft na coisa. Porque você tem aí, o Lovecraft ele trabalha muito dessa forma. Ele vai te jogando uma situação em que a merda já aconteceu. Ou que ela aconteceu há muito tempo, né, e tal, as pessoas tentando estudar o que realmente aconteceu e, a partir daí, enfrentando um medo, né, um terror que ela vai se provar aí, quer dizer, o autor ali vai desconstruindo a criatura, né, vai desconstruindo o problema. E isso eu acho muito legal, porque não é aquela coisa de jogar na cara. O próprio espectador, ele participa dessa construção do antagonista, né, do problema da coisa. E isso é muito legal. Olha, e se pensar assim, na própria construção da cena, porque é uma tensão danada. Você primeiro vê pequenas coisas como um machado ensanguentado na parede, barricadas acontecendo. Mas quando chega no cara que se você vê que se suicidou, ele teve a coragem, assim, a força de cortar os pulsos, cortar a garganta e ficar morrendo lá congelado, porque você sabe que tem alguma coisa muito grave aconteceu. E pra eles encontrarem depois o buraco no gelo. Sim. E começar a fazer as próprias conjecturas, além daquela criatura lá, aquele misto de gente retorcida. Então, não tem nem ainda criatura, né? Eu acho que tem os restos dela que eles acham queimados, na verdade. Então, na verdade, não dá nem. Eu acho que aqueles restos são uma mistura meio humana, porque quando eles vão analisar isso em laboratório depois, eles descobrem que são órgãos humanos, são tecidos humanos. Então, até esse momento mesmo, não tem aí uma relação de que é um monstro. Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você, não só o personagem, como o próprio espectador, ele meio que vai caindo aí de paraquedas em toda essa situação. Eu acho que o momento, não sei se você vai introduzir depois ou a gente pode começar a falar agora, aquela cena dos cachorros. Ah, sim, já é logo em seguida, né? É porque, sim, então. Assim, tem a questão assim que esse filme ele é bem, bem gráfico, digamos assim. Sim, né? Tem elementos gore assim que a gente não vai esquecer, que eu acho que são... É bem marcantes, né? Essa questão dos efeitos especiais práticos, como você já tinha comentado lá no começo, ela foi criada, assim, muitos deles foi criado por um cara chamado Robbie Botten. O cara tinha só 22 anos na época. Foi um dos primeiros trabalhos dele. Entendi. Caraca, isso é interessante, hein? Porque assim, vou ser bem sincero. É muito efeito prático, hoje em dia vendo já tá tosco, mas no Enigma do Outro Mundo, cara, é um dos melhores filmes que tu assiste hoje, cara, e você dá crédito pra parada. Tu não... Muita coisa ali, tem um efeitinho ou outro, fala, tá, tu torce um pouquinho o nariz, tu releva cada época, mas, cara, muito ali é muito legal, cara. E é interessante porque, a partir daí, como você falou, é gráfico. É interessante porque, eu falei que o filme no começo ele não é expositivo, só que, olha que interessante, e algo que eu posso até me contradizer um pouco, só que eu acredito que não são a mesma coisa. Apesar dele ser gráfico, ele não é expositivo. Então, apesar dele mostrar muita coisa, você não entende o que tá acontecendo. Até quando começa a dar merda, você começa a ver aqueles tentáculos, aquelas coisas todas, você não sabe o que é aquilo, você não consegue entender. E até mesmo depois, quando começa o inferno acontecer ali dentro, cara, são maneiras que... cada vez mais criativas, que até você entender o que realmente é o potencial daquela coisa, você ainda tá perdido, por mais que ele mostre várias coisas, ele é gráfico, mas ele não é expositivo, isso é legal. É aquilo que a gente fala do show don't tell, então, sim. Você mostra, mas narrativamente você não explica, você não fica colocando narrações off, não fica explicando com flashbacks, até a hora que você acha que ele vai ter algum tipo de explicação pelo diário, que eles capturam lá, que eles encontram na base. Sim. Eles falam assim, o que tem escrito aí? Eu não sei. O cara fala, não sei, tá em norueguês, pô. Então, tipo, não é daqui que você vai descobrir, né? É, se ele, claro, se eles soubessem norueguês, é óbvio que eles teriam uma impressão ali já do cachorro sendo perseguido. Sim, com certeza. E aquilo, né, cara? Eu não sei se a gente chegou a colocar isso mais claro, mas eles estão presos ali, né? Eles estão no Polo Sul, né? E você não tem a relação de que você pode simplesmente chamar o tradutor. Se você quisesse, você chamaria meses e eu acho que, porra, meses tu já tava todo mundo morto de qualquer maneira. Isso é legal, né? Que é aquela. É 30 dias de noite, né? A mesma coisa. Tem vários desses filminhos que são de terror que constrói ali uma atmosfera em que você tá preso com a criatura e você tem que aprender a lidar com isso, a enfrentar ela, você não pode pedir ajuda, né? Alien, Oitavo Passageiro, é muito disso, né? Existe uma muito tempo vai se passar até você encontrar ajuda, e isso é muito legal. E tem essa questão que é usado tanto no Alien, como em outros, e até quando em filmes de terror, como Exorcista, que é a ameaça do ser amigável que está possuído, né? Pode ser o seu filho, pode ser o seu companheiro de trabalho. No caso aqui, é um dos cachorros mais bonitos que já caminhou aí na face da Terra, que é uma mistura de husky com o lobo. E, aliás, eu vou dizer uma coisa, é um ótimo ator o cachorro também, porque ele não late, ele fica assim, observando tudo com uma atenção danada. Cara, verdade. É, ó, você tá falando isso, tô cada vez mais ganhando crédito com esse filme. Caralho, é verdade, tá acontecendo um inferno na frente do cachorro. E, assim, a gente nem sabe, porque tem muita essa coisa de luz e sombra, de tá escondendo ainda um pouquinho da criatura, e você não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, eu imagino que ali o cara do efeito prático ali tava na maluquice com o diretor, devia estar uma gritaria no set e o cachorro pianinho, cara. Isso é excelente mesmo, cara. Tava muito bem adestrado aquele bicho. E assim, só pra deixar aí claro, é uma mistura mesmo, né? É uma raça que é muito utilizada pra treinar essas coisas. Então, é por isso até que eles guardam o cachorro junto com os outros, né? Eles já têm já um canil especial pra esse tipo de cachorro, então é por isso que eles guardam junto com os outros, né? Só pra deixar claro, não achar que, ah, sei lá, porque, ah, vamos adotar o cachorro, né? Será que tem espaço? Ração? Não, eles tinham mesmo, né? Dentro do contexto fazia total sentido aquilo. É legal, porque não é uma coisa jogada, né? O ser aí, que a gente vai descobrir que é uma alienígena depois, ele tem fica assim, aquela coisa que a gente vai ficar só chutando aqui, né? Como você já comentou, Andrei, de não ser muito dispositivo. A gente tem pedaços de informações ou coisas que a gente tenta identificar da criatura que, por exemplo, qual é o nível de inteligência dela? Sim. Se ela assimila um ser humano, ela começa a ter pensamentos do humano, esse tipo de coisa. São coisas assim que não são explicadas pelo Carpenter, nem pelo roteirista, né? Que a gente acabou não comentando, né? Que é o do filme, que é o Bill Lancaster. Esse infelizmente é o único sucesso dele também, como roteirista. É, que ficam assim em outra camada do filme. Sim, você consegue ter muitos níveis de discussão mesmo. E isso é legal, porque assim, até mesmo como eu tava falando, a própria situação do filme, ele não dá espaço pra isso, né? Não é proposital, quer dizer, é proposital, é porque essa parte da construção do filme, mas assim, não é aquela coisa forçada, né? Não é porque ele não discute, porque ele não quer, porque ele é linear, ele é vilão. Não, porque você não tem... É outro momento ali, é muito aquela situação de desespero mesmo, e isso é bacana. Sim, aliás, desespero começa ali nessa parte quando o cachorro, né, mostra a que veio e mostra que não é cachorro coisa nenhuma, que vira nossa. Aquela... É muito engraçado, porque engraçado não é a minha palavra, vai, mas é mais curioso, quando ele abre a cabeça assim, abre as mandíbulas e mostra por dentro que ele começa a atacar os outros animais. Sim, então, é interessante, cara, essa pra mim é a cena mais, como é que eu posso falar, é a cena que mais mexe comigo, principalmente quem tá falando ali de animal, né, morte de animal, e cara, sei lá, até o momento em que os caras vão lá até o outro laboratório, que vem lá toda a merda que aconteceu, tu já fica encafifado, eu tô falando como espectador, tu fica, caralho, o que que tá acontecendo, tem alguma merda aí, o cachorro não é o que parece ser, aí logo depois tem essa cena, aí tu tipo, caraca, o que tá acontecendo, que porra, cara, é uma crescente, né? E o filme não para depois disso. Esse que é o legal. Essa cena, ela é um ponto-chave muito interessante da construção desse monstro. Porque, primeiro, você não entende o que está acontecendo. Ah, ele é um cachorro demônio, um cachorro monstro? O que é isso? O que ele está lá? Está se alimentando? É isso? Né? Estão sendo atacados? É a partir daí. O que acontece? Né? Então, assim, apesar de ser realmente... pá, é isso aqui mesmo, o filme vai começar a partir daqui, você ao mesmo tempo não sabe ainda o que tá acontecendo. E como você, e assim, só corroborando com tudo que a gente tá falando até aqui, que você também colocou aí, o monstro em si, ele não é, não tem aí qualquer tipo de traço de que ele tá meio que consciente da coisa, ele tá sobrevivendo, e a gente vai seguindo junto com ele. Tanto que eles tentam buscar explicações, voltando até o sítio deles lá dos noruegueses, pra achar a nave, né, afinal de contas. Pra... Tanto que, e é aquela coisa, é uma história tão maluca, e todo mundo lá, ali, por motivos óbvios, são cientistas, então tem papéis de céticos, né, principalmente mais o Childs, e quando ele começa a se perguntar as coisas, mas como assim a nave lá? Ele fala, né, o MacReady, ele fala, não, eu não sei, cara, você tá pedindo informação pra mim? Eu não sei. Talvez você perguntasse aí pros noruegueses, mas o problema é que eles estão mortos e todas as informações estão em norueguês. A gente aqui, ó, meu filho, explicação a gente não vai ter. Tá acontecendo alguma coisa, a gente supõe que seja aquela nave, né, daí o médico até fala que, pelos cálculos dele, ela estaria lá enterrada na neve há 100 mil anos já, mas é isso, né, você... É aquele terror não anunciado mesmo. Você não tem. Você não sabe por que a menina foi possuída. Você não sabe por que tá acontecendo aquilo com o personagem. Mas a questão é que tá acontecendo e você tem que se virar. Exatamente. Você é obrigado a reagir, né? É. Eu acho que também isso que é interessante, porque o filme ele tem um ritmo lento e tal, mas acho que até chegar essa cena dos cachorros, acho que são. Aí vão uns 40 minutos de construção de ambiente, de personagem, de clima. Deve ter rolado uns 40 minutos. Depois disso, é pauleira. Então, realmente, é aquela coisa de você não tem tempo a respirar, você só reage, né? Os caras têm que aprender o que eles estão lidando no meio de todo mundo morrendo, né? A mesma coisa com Alien. Vou fazer de novo essa comparação, porque realmente, agora colocando assim, pensando, são filmes bem parecidos relacionados à construção de roteiro, eu acho, assim, e é interessante isso. Eu tava pensando nessa questão que você falou um pouco mais cedo sobre se eram os planos do personagem, né, do alienígena ou não ser dominar a raça humana ou assimilar, se era só uma questão instintiva do personagem. Porque quando a gente... Isso eu já tô dando um spoiler assim, mas mais pra frente a gente descobre que o médico, ele tava dominado já há algum tempo. Mas e também isso é muito interessante, porque você não tem nem certeza de quando as pessoas foram dominadas, ou quem tá dominado. Primeiro porque você tem a questão assim, que você acha que a entidade é uma coisa só. Isso vai ser desconstruído no filme um pouco mais pra frente, do jeito mais marcante também ainda, da história do cinema. Porque tem uma hora que esse médico, ele começa a fazer uma pesquisa rápida, de quanto tempo levaria para o organismo dominar a raça humana. Ele faz lá as contas, fala que é 27 mil horas, ele fica meio cabreiro, aí começa a acontecer as coisas, todas as coisas erradas, né? Ele destrói o helicóptero, destrói os dados, né, do computador, ainda gritando, né? Você acha que ele queria ser só um cachorro? Não, né? Que é uma das cenas, que é uma cena mais, talvez mais explicativas do filme, pra você ter um sentido, assim, da motivação do personagem. E como lá na frente a gente descobre depois que ele foi dominado, esse mesmo personagem, esse mesmo cientista, eu fico pensando assim, se de algum jeito ele, a criatura não assimilou, inclusive, aí o modo dele de pensar, mas não necessariamente pela consciência do personagem. Verdade. Porque tem, sabe... Porque acontece uma grande confusão, e isso me remete a um pouco às regras que a gente vê lá no filme do Pânico, sabe? Tá acontecendo tudo errado, daí eles começam a separar, né? Então, tipo, ah, você vai pra cá, você vai pra lá, daí então, seria exatamente... São em filmes como esse que Pânico se inspira pra fazer aquelas regras dele, ó, nunca vai sozinho lá fora, esse tipo de coisa, porque é o que tá acontecendo aqui. Eles começam a se separar e aí começa tudo dá errado. E aquela coisa, você que eu falei, você não sabe, afinal de contas, quem que tá do teu lado e quem não. Né? Tem aquele caô lá do MacReady que fala assim, eu sei que pelo menos eu sou humano, e eu sei que vocês todos não são, porque afinal de contas, se fosse, já tinha me matado aqui, né? Mas... é só isso, você realmente não sabe. Sim, mas eu acho que essa é toda a construção do filme, o lado psicológico da coisa, né? O terror não é que o monstro vai te comer, o terror é você não saber em quem você tá confiando. Que, vamos nos dividir, cada um vai fazer uma coisa. Ah, tirei qual, vamos lá ver, blá, blá. Cara, tipo, vamos dividir em dupla. O cara que tá do teu lado pode, tipo, tá querendo se afastar pra comer teu rabo depois, filho. Tu não sabe, né? Eu acho que esse é o problema, quem você vai confiar? Porque o pior... do que você saber que tem um monstro à espreita é ele ter tomado lugar. E eu tava lendo, inclusive, né, um pouquinho de linguagem semiótica do filme, dessa questão de roteiro, né? Mas assim, do filme anterior, né? Porque pra quem não sabe, esse filme, eu acho que a gente não pode considerar um remake, mas seria uma inspiração, que tem um filme da década de 50 chamado The Thing from Another World, né? Que é bem esse... É o mesmo plot, tá? Então provavelmente eles pegaram pra readaptar, fazer um remake, e sair uma coisa um pouquinho diferente. E nesse do The Thing Another World, The Thing from Another World... Aqui no Brasil ele chama Monstro do Ártico. Exatamente. Tem muito aquela relação da Guerra Fria, né? Naquela época, a ficção científica era mais pauleira relacionada a essas ilustrações da sociedade da época. Por exemplo, tem aquele aquele que o Keanu Reeves fez o novo... Ai, meu Deus. O Dia que a Terra Parou. O Dia que a Terra Parou, né? Então, naquela época, era um negócio do comunismo, daquela coisa de... Se você for colocar assim, Guerra Fria, cara... Tu não sabe quem é teu amigo aqui. E se o cara do que tá. Se o teu vizinho for comunista? Naquela época você tinha muito esse terror. É claro que nos anos 80 a gente meio que dá uma perdida, né? O comunismo tava. Agora, vocês vão me pegar fudido agora de história, não sei se ele tava no auge, não tava. Mas eu acredito. A Guerra Fria ainda tava perdendo a força. Tava perdendo, né? Se porque, cara, tem gente que vai falar que até hoje existe Guerra Fria, então nem me atrevo a falar sobre isso, mas é claro, ele é uma força menor. Que é a década de 50, mas o efeito do terror é o mesmo, né? Daquela coisa do quem é que tu vai confiar, malandro? Não tem quem você confiar. O perigo não tá lá fora, tá dentro. Esse problema. E que você contou uma situação muito legal, aquela coisa da gente debater se o monstro ele é consciente ou não, e dessa coisa da destruição dos equipamentos e tal. Cara, até por mais que possa parecer até entendível que ele tomou um nível de consciência pra fazer isso, eu me pergunto. Por que um alienígena teria conhecimento do que é um helicóptero e do que é um computador? Sendo que ele veio de uma outra maneira. Eu tenho pra mim que esse alienígena, ele sim, ele pega uma amostra... quando ele assimila ali uma pessoa, ele não assimila por completo. Talvez ocorra ali uma divisão. Talvez em até certo momento o alien utilize até o hospedeiro... Até como uma máquina de subsistência de não usar. Como o próprio alien. Cara, acho que você tá muito alien aqui. Normal. Igual o alien incubado na coisa. Tudo bem que não é uma relação de incubado, principalmente que a gente não sabe exatamente como é que funciona o modo de reprodução dele, o modo de alimentação, de assimilação dele. Mas o que dá a entender pra mim, o que eu entendi... É que existe a consciência do próprio hospedeiro ainda, e talvez existe uma coexistência ali. Quer dizer, o cara perde parte do seu livre-arbítrio, da sua consciência, mas muita coisa do conhecimento dele, das coisas que ele acreditava ou não, começam a fazer parte também do alien. Porque se não fosse assim, como é que o alien conseguiria agir da mesma forma que o ser humano, na ponto de enganar o outro? Né? Por que o alien não simplesmente corria de quatro patas com o ser humano e grunhia ao invés de falar e entender a mesma língua? Né? Deve ocorrer ali alguma coisa de não, o ser humano ali não é mais ser humano, tudo bem, ele não é mais do bem, entre aspas, né, já que a gente não tem essa relação de bem e mal, mas ele não é mais humano. Mas ao mesmo tempo ele não se desapareceu por completo, pelo menos até o alien, né, se sentir em perigo e se expor, né, e sair correndo daquelas formas escabrosas que ele faz durante o filme. Mas é uma discussão muito legal, cara, é bacana mesmo, foi um levantamento que eu não tinha me ligado ainda. Porque eu tava pensando nessa questão, porque tem o alienígena, ele tem os planos assim que eu acho que são mirabolantes, e ao mesmo tempo são muito inteligentes, brilhantes até. Quando o McCreed fala, ele resolve que ele atina na cabeça que o sangue é uma pista, e eles vão lá atrás do sangue, as bolsas todas estão verdade. Destruídas. Então, alguma coisa ele tem, mas ao mesmo tempo, a falta de consciência, não é bem essa palavra. Droga, você... uma racionalidade, talvez, não sei. Ou até esse misto de racionalidade, porque tem aquele momento que eles estão já tá num frenesi, numa loucura, você não confiando do cara do lado, que é aquela paranoia instalada, né? Que também você pode chamar daquele do que o pessoal chama de síndrome da cabana. Né, onde você fica isolado por muito tempo, você fica lá no meio do nada, esse tipo de argumento. Tem um personagem que vai me fugir agora da cabeça, que realmente era tanta gente, que ele começa a meio que passar mal durante o filme. Né? Sim. E aí daí demora, ele cai, ele aparece passando mal, mas aparece passando mal sozinho. Ele, tipo, ele começa a sentir dores quando ele tá vendo, quando o MacReady e o outro, e o Windows, é o Windows, eu tô bem lembrado, que vão pro lado de fora, e aí o MacReady fica até preso por lá, né, enquanto o outro cara volta. Ele começa a passar mal, mas ele começa a passar mal sozinho, né, fora dos horários dos outros personagens. Ele tem um colapso mesmo, realmente já quando tá tomando pronto. Mas ali, eu me pergunto, será que a criatura não usou o hospedeiro como algum tipo de embuste mesmo, de disfarce? Falando assim, eu vou fazer você sentir mal pra poder enganar essas pessoas, pra poder assimilar mais delas. Mas sim, você vai achar que você ainda é você. Né? Isso é uma coisa muito legal. Pois é, cara, isso é interessantíssimo, né? Isso só abre cada vez mais o leque pra você tentar descobrir o que é... Claro, que no final das contas pode não ser absolutamente nada. O cara pode estar escrevendo o roteiro, tipo, tirando da cartola cada um desses elementos. Mas é interessante você tentar debater, porque é esse que é o legal, sabe? Não é, por exemplo, tu pegar a Cloverfield, tu chega e mostra o monstro no final, o que ele era e... Não, cara, vai, deixa dor maluco podcast, pleno 2015 discutindo o que é essa porra. Isso é rico pra caramba, isso é legal. Você sai do filme com esse gostinho de, cara, eu quero pensar, tipo, tu fica pensando no filme. Isso é legal pra caramba. A sua colocação, ela é um ponto muito legal, principalmente porque levanta muito essa discussão. Até o quão racional é esse monstro, né? Que a gente tanto tá debatendo aqui. E como é que funcionam esses artifícios, né? Porque ele parece ser... Assim, eu tava com dúvida agora, mas... De tudo que a gente tá debatendo aqui, eu já tô achando que esse monge já tá mais esperto do que 15 cientistas humanos. O que já é uma baita de um próprio alienígena sobreviver, né? Que no final das contas é sobrevivência. Agora olha que interessante, vou fazer aqui uma segunda colocação. Ele destrói o helicóptero no começo, né? Como se aquela coisa, ninguém vai fugir daqui. Mas cara, se o objetivo dele fosse invadir a raça humana, por que ele não manteve esse helicóptero? Ah, mas aí tem aquela parte do final, né? Que ele começa a usar as partes do helicóptero, talvez inconscientemente, pra construir uma mini-nave, né? Olha aí, pode ser, hein? Assim, eu não me liguei nisso, hein? Olha que interessante, eu não tinha me ligado muito nisso, não. Pode ser mesmo, ele pode estar tentando, entre aspas, voltar pro mundo dele ou algo nesse sentido. É, ou então até mesmo construir uma... Que foda-se, eu não gostei desse não, eu vou mudar o visu. Sei lá. Enfim, legal. É, e aí, como eu falei, né, tem uma das cenas mais marcantes do filme, que é o cara fazendo massagem cardíaca e sendo devorado, aí a barriga abre e come os braços do médico. Cara, vai tomar no c, né? É aquele momento de... As suas definições de horror foram atualizadas, né? Porque, cara, sei lá, o medo, sei lá, vem um tubarão e come teu rabo quando tá nadando na praia. Vamos lá, você não espera que aconteça todo dia, mas tu fica, bate aquele medinho, pô, água escura e tal, né? Meio doido isso aqui, né? Aí você sabe de uma história de alguém que foi atacado por um tubarão. Ah, entendível, né? Explicável. Agora, tu vai fazer a porra da não é massagem cardíaca, né? O desfibrilador no cara. É, sim, é verdade. E de repente, abre uma boca sanguinolenta, engole as suas mãos, né? E aí, p***-se. É isso mesmo, p***-se, né? E é interessante porque essa cena, eu lembrava muito dessa da boca porque ela é muito marcante. É, realmente, se tu colocar no YouTube, galera, vocês vão ficar muito chocados. É, mas essa cena, ela tem uma continuação muito foda, que também é tão foda quanto... É uma coisa atrás da outra, né? Exatamente, porque a cabeça do cara, ela desgruda e vem umas patas de aranha, né? E o cara, a língua do cara se transforma num chicote, aí tá aquela coisa do... Tá aquela coisa dos olhos esbugados. Cara, que inferno esse filme, cara. Eu tenho muito medo desse filme, cara. É muito inferno. E se você rever o filme aí, ou buscar essa cena, por exemplo, no YouTube, você vai perceber que ela é bem gráfica, de novo, naquela questão que eu tava falando, que o Andrei comentou logo no começo, que são os efeitos práticos, né? Então, é muito legal porque a cena não corta. Então, ele usa o desfibrilador, e a gente vê os braços do médico sendo arrancados, né, enquanto são mordidos. Aquilo foi, de novo, esse artista que é o Robotin. Ele fez, eu tava dando uma olhada numa entrevista dele, ele falou assim que fez aquilo com moldes de geleia pra fazer o efeito. E na hora de arrancar os braços, ele contratou um dublê sem braços pra poder fazer a cena ficar direitinho, montada direitinho. E aí colocou uma máscara prostética na cara do cara pra parecer com um médico de verdade. Sim. Cara, e aí que o MacReady tem realmente a grande sacada do filme, que é a questão aí das células, né? Que ele, o alienígena, ele não precisa de ser um ser inteiro para poder se espalhar, né? Então uma parte dele aí, como uma cabeça que sobrou, aliás, a cabeça vai... É legal que a cabeça vai se deslocando do corpo. Sim. E vai, o bicho vai gritando, assim. E a gente tá meio paralisado, até eles demoram um pouco para agir, né? Pra ver, pra, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? Não é só o cara que saiu da barriga dele. Tem uma... Tanto que eles olham pro lado, né, com a cabeça tentando fugir. Verdade, sorrateiramente. Né? Eles olham e falam assim, ah, what the fuck, mano? Tipo, é bem isso mesmo, é uma what the fuck mesmo. Né, porque... E tem que matar com fogo, né? É uma coisa que resolve, aparentemente. Kill with fire, né, cara? É o fogo, né? No final das contas, né, cara? Algo tão primitivo, mas tão eficiente. É interessantíssimo isso, né? Essa relação. E aí, nesse momento, como o MacReady foi colocado pro lado de fora, ele volta... É maluco mesmo ali daquela situação. Até fala assim, não, com a granada, né? Com a granada não, com a dinamite. Fala assim, vou explodir tudo aqui, vocês não podem chegar perto de mim, então vamos fazer os testes aí pra ver quem que é o alienígena de verdade ou não. E também não é, assim, eu acho que deixar todo mundo junto lá não foi das situações mais inteligentes. Podia ter colocado, de repente, tentado amarrar um separadamente do outro, porque só naquilo já foi mais um. Sim, com certeza. Mas é muito, assim, é muito inteligente essa questão do sangue. E também é aquela brincadeira da expectativa, né? Ele vai, quando ele vai fazendo os testes, né? E você acha, você pode achar, assim, instintivamente, que por uma questão de surpresa, ou digamos, se você achar que o diretor vai ser muito óbvio, é o cara que mais tá reclamando que vai ser o alienígena, né? Aí não, no segundo teste ele descobre que é um dos caras lá que começa a se transformar, né, durante os testes. E aí é bem legal isso, né? Porque é uma coisa que você não tá esperando, nem ele tava esperando, nem o próprio MacReady tava esperando. Ele fala, eu vou testar você por último, daí você vai ver, daí explode o vidrinho com sangue, né, do personagem lá, e ele começa a se transformar. Sim, verdade. Aí, mas aí você vê que interessante, porque o sangue reage. Então você vê que aquele ser, ele não funciona como a gente, por motivos óbvios, mas ele é a nível celular, né, a reação dele. Porque assim, o nosso sangue, ele vai queimar, ele não vai fazer nada. O sanguezinho da alienígena, ele dá aquela gritadinha, dá aquele explodidinha, né, daquela questão de, na verdade, isso é a plasticidade daquilo é a nível celular. Então talvez, se sobrou só uma célula, talvez já seja capaz de se assimilar e se sobreviver. Olha que interessante. Sim, esse é o grande medo, né, do personagem. E aí, de novo, quando a gente descobre que o médico, que o cientista sumiu da cabana, e a gente encontra as partes da nave, da nova nave serem construídas, eu fiquei pensando nessa questão aí da consciência. É que é aquela coisa, a gente vai começar a chutar, assim, mas isso que é legal do filme, né? É uma coisa que não entrega pra você mastigado. Você tira as suas conclusões e você vai falar que, de repente, a minha visão tá errada, ou a visão de quem tá ouvindo tá errada, ou a do Andrei tá errada. Não! É uma coisa que eu defendo, assim, quando você lê uma história, é que se você acha elementos pra justificar a sua teoria ali no filme, você não pode considerar errada. Então, quando ele tá visitando, quando eles conseguem entrar embaixo da cabana e vem a nave, você sabe que ali ele foi, no mínimo, infectado. Mas talvez seja uma coisa de simbiose mesmo, né? Pelo menos por algum momento, um precisa do outro. É aquela coisa, você não sabe que tá dominado, mas aí quando você tiver, achar que você estiver dormindo, eu vou fazer aí, eu vou montar minha navezinha pra ir pro outro lado do Ártico, onde não, do outro lado aqui do mundo, onde não tem esse frio congelante que congela até a minha espécie. Com certeza. E, cara, é legal, né? Essa coisa do... É que também pode ser também uma bela de uma ilustração, né? Os caras estão num ambiente branco, do frio, do horror e o fogo que mata. Brinca um pouco com essa disparidade. Isso é legal também. E é interessante porque é um contraste, graficamente falando, né? Entre o branco e o vermelho, é uma coisa tão opostas que até... Plasticamente até bonito, apesar de ser um filme terrível, né? Horrível, assim, de terror, de medo. Sim, verdade. E já se aproximando do final, a gente realmente descobre que a situação não tem outra situação. A gente tem que destruir esse bicho aqui, porque se ele conseguir fazer o plano dele, que é se congelar de novo até a primavera chegar ou até o resgate chegar, ele vai conseguir ir pra civilização, e aí começa, é o fim da humanidade, né? Por mais exagerado que isso seja, você pode falar de inovar. É interessante porque acabar com a humanidade é um clichê de filmes de... Sim. De espiões, assim, de... Não, não de terror, assim, mas tem alguns vilões que tem essa megalomania toda, né? E como você comentou, Andrei, a gente não sabe exatamente por que ele seja assim. Ele pode ser uma arma biológica, ele pode ser próprio da espécie, a gente não sabe. E isso que é legal. Uma das coisas mais legais do filme é que a gente não tem essa explicação. Você Sim. busca, como espectador, você busca a sua explicação. Verdade. E é bacana, você acabou de falar um negócio que é interessante, de... Ah, os caras falaram que... É que assim, a gente tá lidando aí com uma ameaça biológica que a gente não entende. É claro que, no momento que os caras estão pensando de maneira racional, claro, a gente não pode deixar isso aqui sair, porque é uma ameaça biológica, a gente não sabe até onde isso vai. Então, eu até consideraria um terror... Ah, vai acabar com a humanidade em um sentido representativo. Por exemplo, Ebola. O Ebola não vai acabar com a humanidade. Vamos lá, a peste negra. A peste negra que acabou com um terço da Europa. Tudo bem que a Europa era o mundo conhecido da época. Mas vamos lá, né? Um terço da Europa não é toda a Europa, não é o fim do mundo, extermínio em massa. Provavelmente isso não iria acontecer. Mas com certeza é o perigo de isso sair do controle até certo ponto. A gente não sabe até que ponto isso se reproduz, né? Pode ser até um alien, né? Aquela questão da arma biológica feita para destruir mundos, talvez, né? Não sei. Mas é um ponto de vista completo para cientistas, completamente coerente, né? Essa questão de você não deixar ele sair. Mas, claro, no duro, a gente não sabe o que o Alien queria, né? Se é que ele queria alguma coisa, se não sobreviver, se alimentar, né? Um ato mais animalesco, bestial, do que realmente, né, racional, né? Algum plano obscuro, alguma coisa assim. A própria questão deles, você já comentou isso também, sobre a sobrevivência dos humanos e da alienígena, é ali que eles que existe o confronto mais direto entre um, né? A sobrevivência de um versus a sobrevivência de outro. Tanto quando o MacReady, ele volta ali da neve, depois de ficar algumas horas ali congelando, ele volta desesperado mesmo. Ele volta quase animalesco ali pelo querendo atacar todo mundo, né? Sim. Mesmo que se levasse junto ali naquela explosão. E eu tava pensando já, eu gosto muito da conclusão do filme, como ele vai se fechando, porque o MacReady vai ficando sozinho, os personagens lá que sobram vão morrendo um a um. Um deles a gente exatamente não vê o final dele. Verdade, cara, é verdade, porque isso aí deixa o final em aberto, hein? Isso aí é um puta final em aberto pro filme. E aí tem a aparição, digamos assim, do monstro final. E aí, se você vê o filme em 82, é interessante, você vai acabar notando que tem uma diferença, que quando o monstro fica gigante, aparecem uns tentáculos, e esses tentáculos são stop motion. Sim. E isso dá uma destoada danada em resto do filme. Verdade. Graficamente falando. E olha que interessante, o monstro final, entre aspas, né, o monstro final, o que se parece aquele monstro, cara, ele tem alguns elementos de cachorro e de gente. Então você vê que realmente é um lance de assimilação. Por mais que não exista mais nenhum traço humano, ele tem algum lance de memória genética, algo nesse sentido, de que ele se mostra como um dos monstros, uma das criaturas, das entidades, dos hospedeiros que carregaram ele. Isso é interessante. E se você pensar, aquela autópsia que é feita logo depois que os cachorros são assimilados, tem algumas coisas assim que a gente vê, que você vê, tá, beleza, tem um cachorro ali dentro, mas aquilo lá não parece nada que eu já tinha visto na minha vida. Então, de repente, ele assimilou criaturas que ele entrou em contato antes, e aí nessa mistura genética aí, a gente encontra o monstro final, que talvez pra mim seja o ponto mais baixo do filme, porque... Tá, tem um plano, mas sabe, me parece que foi meio corrida essa questão. Foi a derrota dele, apareceu, mesmo que o final fique em aberto, fica meio assim, putz, eu acho que eu fiquei, não vou dizer decepcionado, mas acho que foi muito rápido o que aconteceu. Sim. Então assim, não é uma questão de decepção com o design da criatura, até acho que ele podia ser um pouquinho mais, sei lá, se mexer mais, mas sei lá, 1980, acho que 1982, acho que tá de bom tamanho. Realmente, não existe ali um embate de fato, até porque é um ser humano lutando contra um bicho que, tipo, tu nem sequer, ele é imenso e tal. Eu acho que isso é até crível, pra na real, acho que isso é crível. Porque assim, eu acho que na verdade, o final do filme, ele vai se estendendo até. Porque assim, eu acho que o lance não é um embate, o lance é realmente o cara... cara ter ficado sozinho. Eu acho que esse é o maior problema do filme, dessa questão do... um dos caras desapareceu, você não sabe onde ele tá, você não sabe se ele vai voltar. Você tem essa questão da criatura começa a emergir ali, é um lance de subsolo ali, um porão ali que eles estão, né? Aí tem o lance do fogo, que ele consegue, entre aspas, não, da explosão, né? Uma explosão de combustível, que ele consegue, entre aspas, deter a criatura, que a gente não sabe os danos disso ao todo. E no fundo, ele tá vivo o suficiente pra talvez morrer no dia seguinte, né? Porque aí tá meio feridão ali também. Então eu acho que a construção disso ao todo, ela é até grandezinha. Só que a gente for ver naquele sentido pipocão do cara contra o monstro, né? É realmente uma cena bem curta mesmo. Pra finalizar, realmente naquela parte que a gente deixa aberto, assim, o leque aberto pra alguma coisa, né? Afinal de contas, o MacReady, ele consegue sair todo ferrado ali da explosão para encontrar, sim, o Childs, que diz que se perdeu no meio da neblina, né, da nevasca, atrás do Blair, que é o médico, né, que é o cientista. Uh-huh. E aquela coisa, né, de novo, será que é? Será que é? Afinal de contas, tem uma brincadeira dos dois, né, que eles falam assim, acho que a gente tá meio acabado, né, pra gente descobrir aqui, descobrir se algum de nós aqui é o inimigo ou não. Sim. Mas ele tem uma coisa muito, uma frase muito marcante pra mim, que ele fala assim, como é que, né, o Charles pergunta, como é que a gente vai sair daqui? Daí o cara fala, talvez nós não deveríamos sair daqui. Isso, cara, isso é tão corajoso pra época. Até hoje em dia é corajoso pra caramba. Você vê aquele final do Nevoeiro, por exemplo, acho que é até mais corajoso. Aquele final do Nevoeiro. Ah, o Nevoeiro, sim. Que até é mais corajoso ainda, mas esse final pra época é muito corajoso, cara. Tipo, não tem, cara, aquilo ali não é final feliz, os dois vão morrer ali. E muito provavelmente um dos dois é a criatura, né? Isso é pra mim tão claro que, assim, não existe final feliz nesse final. Nesse final de fato, né? Eu não lembro agora, eu acho que existe uma cena deletada, mas eu não tenho certeza se isso afeta o final. Agora eu não lembro como ela é. Mas eu acho que realmente não muda a conclusão do filme em si sobre isso. Existe apenas, né, aquela sensação, aquele gosto meio azedo na boca, meio pessimista da questão. E isso é interessante, cara. Como autor, assim, coisa que... Eu gosto de ver coisas corajosas, assim. Eu não tento me prender. Ah, toda tem que ter a história feliz no final da novela das oito. Os dois casam no final do filme. E eu, sei lá, não sei. É legal, cara. É bacana. Só pra... abrir um parênteses nessa questão como curiosidade, existiram dois finais alternativos, um deles foi inclusive filmado, mas e tá nos extras do DVD, do Blu-ray, que é o monstro, né, a coisa, de novo tomando a forma do cachorro e fugindo e olhando pros dois lá enquanto eles estão quase congelando. Sim, verdade. E o outro, pelo qual eu pesquisei, foi filmado, mas não foi incluído nem naqueles screen testings, né, que foi os primeiros, né, que, sim, você mostra pra audiência, pra você ver... Tal, não gostei, que às vezes indica o que eles vão fazer com o filme. Tem uma cena que é a final, que é o final feliz. Que ainda bem que não existe, que nunca foi filmado, não fica canônico, né? Que aparece ele sendo, o MacReady sendo resgatado, dando um exemplo, pegando sangue, daí colocando fogo, e aí, ó, não estou infectado, e aí acaba tudo. Acaba tudo bem. Ainda bem que ele não foi por esse caminho. É realmente, quando... o filme deixa essa coisa mais aberta, a coisa que a gente vai ficar discutindo, cara, 33 anos depois, né, a gente fica pensando no que o filme pode ser, o que deixa de ser, é que é legal. Então, veja bem que talvez você que está ouvindo aí não tenha dado uma chance para o Enigma do Outro Mundo, então olha a discussão que a gente conseguiu aí, só de nós dois, imagina se a gente tivesse mais gente. 4 horas de gravação, ah, que beleza. Isso aí, gente, valeu. Vamos terminar aqui com as nossas considerações finais. Por favor, Andrei, fala aí o que você vai terminar aí falando sobre as últimas coisas que você quer falar aí sobre O Enigma de Outro Mundo de 1982. É o melhor filme de Lovecraft nunca filmado. É, talvez. É, não sei. É legal porque tem tudo que eu gosto, elementos visuais fantásticos, um roteiro que eu acho excelente, né? Uma atmosfera bem pessimista. É um filme que não tem medo de ser o que ele é. E que é criativo pra caramba. Eu acho que isso é o que afeta. Reimaginar aí outros seres, né? Saindo um pouquinho do clichê do ETzinho com perna e braço e outra cor, né? Beijo, Star Trek. E o que eu gosto pra caramba desse Thing é um pouquinho dessa coragem, dessa coisa interessante de mostrar os horrores que podem ter aí no espaço sideral, né? E que pode nos aguardar ou não, né? Ou que talvez a gente já tenha até... Já fomos até assimilados e não sabemos ainda. Será? Não sei. E nesse caso, você é o cético ou o believer? Olha! eu tô vendo o que você tá fazendo. Eu sou em cima do muro. Eu ficaria junto com os ceticistas. Falar, será que essa porra é verdade? Será que não é? Até aparecer um monstro, provavelmente eu ia morrer por causa disso. Geralmente quem sobrevive é o believer no final do filme. Tá certo. Eu, sim, eu realmente revisitando O Enigma do Outro Mundo, eu tenho uma visão diferente do que eu tinha quando eu escrevi a primeira vez lá em 2011. Eu mudaria totalmente minha nota que eu coloquei aqui, né, pra vocês terem uma ideia. Eu dei uma 7,5 de 10, hoje eu já vou pro 9,5, sem medo de ser feliz. Enfim, eu gostei muito da definição que você deu sobre os horrores de Lovecraft dentro dentro da narrativa, faz todo sentido. É uma coisa assim que a gente não entende bem o que é, mas está lá e vai prejudicar a gente de algum jeito, vai prejudicar assim você de algum jeito, e talvez você esteja apenas lutando contra um agente externo, sim, e é questão de sobrevivência. Então, o que o Enigma do Outro Mundo faz é mostrar para a gente, para o espectador, para você que está ouvindo, para quem você que viu, a coisa mais básica, uma das coisas mais básicas do ser humano, que é realmente a sobrevivência. Sim. Você tem que se virar com o que você tem. Você talvez esteja passando por... Eu não vou dizer assim que isso vai acontecer um dia, mas digamos, se acontecer, a gente já viu filmes assim que podem ser Rebelião das Máquinas, de zumbis. Se você de repente está assistindo Walking Dead, são estudos de caso do que o ser humano pode passar, pode fazer para sobreviver. Ele vai desconfiar do seu vizinho, vai desconfiar de gente mesmo, e isso é muito complicado. E assim, de como eu comentei um pouco no começo, se existem paralelos com a realidade, eu imagino que esse seja um deles assim, mas não com uma, não com a alienígena nem nada, mas com alguém que pode chegar e te prejudicar de algum jeito. E numa questão de terror, né, quando você passa pro terrorismo, e ali o inimigo faz o terror com você pra exatamente te deixar desconfortável. E esse filme, ele te deixa um pouco desconfortável em certos momentos. E é interessante essa discussão toda que a gente teve aqui, né, quase 2 horas de gravação bruta. E isso vai ficar, espero que isso fique na sua mente. Se você, com certeza, se você provavelmente teve uma outra visão ou coisas que vão acrescentar à discussão, então, por isso, não esqueça aí de deixar o seu comentário para fazer isso. Com certeza. Então é isso aí, Andrei. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. E eu vou pedir para você finalizar aí deixando os seus contatos. Onde é que a gente acha? Opa, opa. www.mundofreak.com.br. A gente tem lá o Mundo Freak Confidencial, que é o nosso podcast de casos insólitos e sobrenatural, né, paranormalidade. A gente fala sobre conspiração, sobre enigmas de outro mundo, alienígenas, né, a gente fala também de fantasmas, criaturas horripilantes e essas coisas doidas, né, essa galera que tem mais que fazer na internet e ficar pesquisando, né, um podcast só sobre isso, toda a temática é sobre isso. E também tem textos fantásticos ali no site sobre entretenimento, cultura pop, e é excelente. Legal. E também, apoia meu livro, Calcifer 1, tá lá no Catarse, Calcifer 1, né, com K no começo, M no final, Demônios, Bruxos e Vagantes. Você acha ele aí pra apoiar? A gente vai ter aí provavelmente mais uns 7 dias até sair esse episódio, uma semaninha ainda resta, talvez, e espero que vocês curtam, curtiram minha participação, vão no podcast e apoiem meu livro. E pra comentar aqui, para colocar suas críticas, seus comentários, ou se você acha que a gente falou alguma besteira para dar aquela voadora no baço, você pode fazer isso no e-mail, no contato@montignosenha.com, ou entrar na nossa página. Lá em cima tem a aba de contatos. Você também pode fazer isso pelo Twitter, no @antignocinema. Temos a nossa fanpage no Facebook, fb.com/antignocinema. O grupo no Facebook, fb.com/groups/antignocinema. Procura a gente no Google Plus, no Instagram. Se você ouve pelo iTunes, não esquece de dar aquelas estrelas para a gente aparecer melhor na loja. Assine o nosso feed também. E se sobrar aí o dinheiro, além de depois comprar o livro do Andrei, também aproveita para ser um patrono no Patreon ou um padrinho lá no Padrim. Mas lembre-se que o seu comentário continua sendo o nosso salário também. E, para finalizar, Andrei, que música que você escolheu aí para a gente encerrar o programa? Opa, eu vou escolher uma música que é, para mim, é excelente. Para fugir um pouquinho do tema, até, mas um pouquinho dessa temática de horror. Então, a música é Duvet, né, que se escreve, e a música de abertura de um anime chamado Serial Experiments Lane. Eu acho que vai ser bem fácil de encontrar aí, e eu gosto pra caramba dessa música. Só por curiosidade, por que escolheu essa música? Você gosta dela ou tem algum motivo especial? Ah, tem motivo especial porque, apesar da gente não ter falado muito de tecnologia, mas é um anime de... A tecnologia dos anos 80 é total aí, né? Então, acho que combina bastante aí com o fundo do podcast. Ah, legal então. E a gente se vê na semana que vem. Tchau.